contato visual de repouso, pista 10, Vesta Cal. Livre pouso na 10, Sideral, 9977. Solo Bandeira 9 azul na ponte 9, pushback também. Autorizado, chama o táxi azul. É, autorizado, chama o táxi. Federal 9970, no solo 26, livre à direita, 1211. Livre à direita, 211. Federal 9970, obrigado. Solo azul 4069, vai o táxi alterna Ribeirão Preto, 4:30, 123 no Calder. 4069, táxi autorizado via Pátio 1, táxi Índia. Ponto de espera, torre 1895, ajuste no 0 com 1. Via Pátio Índia, ponto de espera no 0, 1895, e outro ajuste azul 4069. Paulo, bom dia, Federal 9970, livre aí, está na Alfa. Federal 9970, táxi de Alfa, Quilo, Pátio 3, meia dúzia, Romeu, a posição. Alfa, Quilo, Pátio 3, meia dúzia, Romeu. Azul 4958 para 2.000, assiste a reclamação. Azul 4958, descer sem restrição para 2.000 pés, ajuste no 011, autorizada final ILS, reporte de serviço. Descer para 2.000, para 1.011, reportará na estabilizado, ILS da 11, o azul 4958, obrigado. Frequência livre, Juliette Papá Romeu. M225, boa informação em curso Golf, aguarda número 2 para a Eco. Juliette Quebec Kilo autorizado por seguro, nível 045, decola da pistuna 7, curva direita, corredor axé, restrito inicialmente ao número 10 até o farol da barra ou até a liberação do controle. Funciona no transponder 0263 e o controle 120.8. Então, Riboa, azul 4069, como está a frota? 4069, boa, autorizado a alinhar e decolar 10, vence a calma. Autorizado a alinhar, decolar 10, vence a calma. Azul, CP, 4069. Quatro que se encontra, pessoas a bordo? Três a bordo na base, ciente para acionamento, táxi, decolagem, chama a torre 1095, QNH 10111, Juliette, Quebec. Oxanel 6225, pronto pra cota? Confia, por favor. Oxanel 6225, autorizado Brasília, via UPA Zulu no 7, nível 380. Decola da 10, curva direita, saída árvore, elefa. Transponda 5174, controle 120, decimal 8. Correto, Oxanel 6225, posição 11, chame pronto para chegar em acionamento. Patrão de Salvador, bom dia. Cadê do 2222 Vale, Salvador de Sáquio? General de Fona, 7-0, para a chave. 229, bom dia, sem identificação. Autorizado direto Duna, reporte no gás de descida. Autorizado Duna, bom dia, congrato. Vai reportar no gás de descida, 2229. Bom, 649, bom dia, sendo identificação autorizada chegada a Bonf, desça para 4 mil pés, ali chama 0 no 1. Interseção, reporte para ingresso, não é verdade? Portal 7 autorizado, chama o táxi, gol no 865. Azul 4069, prossiga. Suspeita que colidiu com uma árvore sobre a pista. Gente, muito obrigada pela colaboração. O senhor decolou agora aos 33, controle 120, decimal 8. 208, obrigado, até mais. Azul 4958 informa agora pista impraticável devido à aeronave em decolagem colidiu com pássaro. Iremos aguardar a vistoria da infraero. Faça espera na posição duna, mantendo 2 mil pés. Senhora, espera em duna, para nossa escuta. Controle Azul 4069, nossa escuta. Azul 4069, bom dia, contato radar, suba para o nível 340. Autorizado direto Lida. Autorizado 340, direto Lida, Azul 40. Bom, no 649, inicie redução de velocidade para 2409. Reduzindo 2409 para a minha. Passarela descida, passarela 2229. Passarela 2229, desça para o nível 050. 050, 2229. Táxi autorizado, via Pátio 1, táxi em Índia, ponto de espera 2895, ajuste no 019. O Gilet Quebec Kilo decolou 37, controle 120 decimal 8. Controle 120 decimal 8, Gilet Quebec Kilo, grato, bom dia. Solo Salvador, bom dia, Mike X-Ray Golf. Bom dia, Mike X-Ray Golf, prossiga. Mike X-Ray Golf está aqui no pátio 3, posição 5 Romeu. Solicito autorização para rebocar a nave para o pátio 1, na posição 10. Para reboque, chame o solo em 121, decimal 1, por gentileza. Ok. Obrigado. Solo Salvador, bom dia, Mike X-Ray Golf. Mike X-Ray Golf, bom dia, prossiga. Mike X-Ray Golf está aqui no pátio 3, posição 5 Romeu. Solicito autorização para revocar a aeronave para o pátio 1, no posição 10. Pátio 3, reporta para ingresso no pátio principal. Ok, grato, reportado, ingresso no pátio principal. Tem um ponto de espera mais, a pista encontra-se impraticável devido à colisão com o pássaro da aeronave que decolou anteriormente. Só estou aguardando a revisão da infraela, ok? Negativo. No 865, autorizado a alinhar e decolar a pista no 0, vem pra cá. Liberada. Direito 50, portaria estabilizada, o azul 4950. Passarela 2229, tem condições de manter a presença de velocidade da próxima duna? Ah, eu bati. Tenha, desça para 2.000 pés, ajuste no 011, autorizado a final ILS, reporta estabilizado. Gente, vai manter a velocidade, está autorizado ILS, vai reportar estabilizado, desce no número 2.000 pés com 1.011, 10011, 2229, obrigado. 5162, transponda. Autorizado 60, já coloca 10, primeiro dia. Correto, Pátio 3, chama pronto, azul 273. Pátio 3, chama na conta pronto, azul 273. Azul 4069, transmissão para o Recife, 1251 e ao CERN 13325. A primária para dele é confirmar com 4069? Primária 1251. 351 3325. Azul 4958, chame a torre 1895. 118-95, 95. Polo 648, número 3, na aproximação, redução de velocidade 2109. 6211, chama para feedback acionamento. Ou 6211, feedback acionamento, 95. 7, mate a posição aguardando 6211. Maquia que se recolha ao solo. 5, bom dia, contato radar, se botar o número 360, sai da árvore. 360, 865. O cheque tem livre pouso pista no zero, ZTK. Livre pouso para o 4958 da Azul, não no zero. Bomba 649, redução de velocidade 2009. 39, bomba 649. 63. Bomba 963, táxi autorizado via Índia, espera a torre 295 milhões, ajuste. Ok, Índia, posso esperar 190. Estimado para pouso 1128 em Porto Seguro, estimado para Ilhéus nas 40 minutos. Realmente ainda mantém a mil pés, aguarde para ascensão, Juliette MSI. Poxa, né, 6225, autorizado, chama o táxi. Elefa. Autorizado, Elefa, gol no 865. Elefa, 865. Livra direita, 121, 1. Livra direita, 121, 1, padrão 50 azul. Salve, Salvador, bom dia, azul, padrão 50 azul. 121, 4958. 4958, livra. Azul 4958, autorizado táxi via Alfa, quilo, parte 3. Autorizado táxi, Alfa, quilo, parte 3, parte 3, parte 3. 0, gol, 9, linha 3. Tinha comidas pra Tana, ou pra Cera 2229, início na redução de velocidade. Estabilizado 2229. Chamada 2229. Sete Quebec Kilo, livre extensão ao 045. Dois a bordo. China 62 no 1, táxi autorizado, via Pátio 1, táxi é Índia, ponto de temperatura 1895.012 agora, ajuste. Tô 62 no 1, faço um check no equipamento, a transmissão tá saindo muito baixa. Toma 649, desça para 2000 pés, autorizado a final ILS, reporte o estabilizado. 2000 pés, autorizado o ILS, chama estabilizando, bola até quatro lados. Autorizado, via Pátio 1, no Pátio Índia, ponto de espera, chama a torre, 1895, ajuste no 012. Autorizado via Pátio, ajuste no ponto de espera, torre, 1895, e o ajuste no 012, SNM 225. Olho 208, 1963. Completa sinal, chama a torre, 1895. Torre 1895, obrigado pela ajuda. 2229, bom trabalho para a senhora. Controle Salvador, o Golo 963. Golo 963, bom dia, contato radar, suba para o nível 360, autorizado direto Leda. Para o 360, direto Leda, Gol 963. Visão, tá calmo, baixado e travado? Tá baixando e travando, daqui a dois segundos eu te falo. Ok. 1288 e ao CERN 1353. Isso. Obrigado, lá. Lido Foz, zona zero. Gol 1865, controle. Na escuta 865. Gol 1865, está no centro Recife, 1288 e ao CERN 1353. 288-353. Toma 649, complexo sinal, está na torre, 1895. 2895, 649, bom dia. Posição 10 do Pátio 1, autorizado. Para autocoordenação e a ingressar na terminal IEL, chame mesmo na frequência 1201. Mas eu não mantenho ponto de espera e aguarde. 649, chove no, na posição agora, você está passando próximo ao marcador externo? Chuva não, negativo, deu claro aqui. nossa visibilidade está um pouco restrita, né? Que prosseguiu para pouso agora, informou que avistou a 700 pés. Assim, realmente a frente nossa aqui tem uma camada de nuvens um pouco abaixo. A visibilidade está um pouco reduzida. Tá ok, continue a aproximação, repartindo visual com a pista, aguardando a pista livre. Ok, o 9649 e estamos com a pista livre já. Passaredo, 2229 no solo 51, livre à direita, 2211. Direito, 2111, 10-10-10-9. Jato para estilo. Frequência livre para autocoordenação e ao ingressar a terminal Ilhéus, chame a Ilhéus 1201. Ao ingressar a terminal Ilhéus. Da Juliette, 10-10-9. 10-10-9, ingressa Juliette, parte 1 no posição 1-3. Juliette, parte 1 no 1-3, 10-10-9. Ao 649 no solo 5-4, livre à direita 1-2-1-1. Direita 2-1-1-1, no 64, bom dia. Xané 6225, muito bom dia. Após a rolagem do tráfego da companhia, a Lima mantém pista no zero. Após o tráfego da companhia, a Lima mantém no zero, Xané 6225. O Xané 6211 tem livre decolagem da no zero, o vento é calmo. Decolagem no zero, o 219. Sou 1963, chame o centro de 1251 e ao CERN 1332. 1332, eu vou 1963. Secundária 13325. 3325, pra mim. 62, 1-1, decolou 56, 1208. 208, 62, 1-1. Controle Salvador, Nacional 62, 1-1. A 6211, bom dia, contato radar, suba para o nível 360, autorizado direto Leda. Autorizado direto Leda, subindo 360, ou 62, 1-1. Uniforme, bom dia, confirma o horário do plano. 1-0-3-0, ciente, mantém escuta guardando cópia, Mike Bravo Uniforme. Sim, aqui, é 6225, tem livre decolagem 1-1-0, vento é calmo. Livre decolagem 1-1-0, tem 6225. Solo Salvador, marcha 3 Golfo, na Jade Reboque, até o Gate 10, Draco, bom trabalho. Gente, bom dia. E? Fábio 73, vista para 2000 pés, registro 012, autorizada a sinal ILS, reporte estabilizado. Para 2000, eu fico na presença, mas na estabilidade. 1-2-0-8, ACNM 225, obrigado, bom dia. Controle Salvador, bom dia, ACNM 225, decolou na costa. ACNM 225, bom dia, contato radar, suba para o nível 380, autorizado direto Elefa. 380, direto Elefa, ACNM 225. Guardião 07, bom dia, prossiga. Quem? Taxi até o hotel? Até a hosta, guardando para decolagem. Guardião 07, já está pronto para decolagem? Gente, está presente, tem condições de decolagem? Já está em contato visual com o seu helicóptero, tem livre decolagem com proa sul. O vento é calmo, Guardião 07. Guardião 07 decolou agora o 01. Prossegue litoral sul, controle no 20 decimal 8. 1208, até a volta. Controle Salvador, bom dia, Guardião 07. Guardião 07, bom dia, mantém os condições visuais, o azul chama 012, reparto visual com local de pouso. Passará visual, 07. Mike Bravo uniforme, informação em curso Golf Plano, acabou de chegar aqui no sistema. Pronto, copy. Mike Bravo uniforme, autorizado por seguro, nível 180, via Golf 677 até Raíra, após direto. Decola da pistão no 7, curva direita, saída coral. Controle 120, decima 8, aciona no transponder 0275, Mike Bravo uniforme. Autorizado pelo seguro 80, Jogo 77, motor da pista da 7, curva direita, área coral, 128, controle 0275, transponda, mais para o uniforme. Correto, confirma o pátio, a pista aqui da cola. Está baixado a cola da pista da 7, comando autorizado, e vai chamar o CAP, vai chamar para o Era quatro pessoas a bordo, direito. Então, sente o Mike Bravo uniforme, chama a torre 195.002, ajuste. É 6211, estamos no centro Recife, 1251 e ao CERN 13325. 1251, CERN 13325, CERN 219. Pátio 341 em Índia, ponto de espera 295.002, ajuste. Pátio 341. A ponte espera 1-0-1-2, o ajuste. 1-0-1-2, obrigado. Localizador, Rio 5973. Rio 5973, complexo nacional, chame a torre 1-1-8-9-5. 89, por favor. Salvador, o Golfo deu azul 273, próximo ao Ponte Espera, pronto. 2783, mantenha o ponto de espera e aguarde. Manter o ponto de espera e aguardar o azul 2783. Oi, Salvador, Rio 5973. Rio 5973, check train, livre pouso, pista no zero, vento calmo. Cliente, baixar travado, Rio 5973. Paraná 6225, chama Centro Recife, 1288 e Alterne 1353. Recife em 1288, Alterne 1355, Alterne 6225. Alternativa 1353. 1353, obrigado, bom dia, Alterne 6225. Rio 5973, acho. Rio 5973, Alfa Kilo Pat 3, posição é a 3. Alfa Kilo Pat 3, posição 3, grato. Salvador, bom dia, faixa 1223, faixa de rebalsa 1-3-1-2. Projeção com 15 pelo esquerdo, pelo sabor. 2223, autorizado, vitória da conquista, nível 180. Decola da pistão no zero, curva direita, saída árvore, elef. Após direto ao piló, após direto, vitória da conquista. 5455 transponder, controle 120, decimal 8. 2223, correto, na posição 13, chame pronto, passarei. Controle Salvador, bom dia, o Azul 2783, no perfil da Arvo, transição Elefa. Azul 2783, bom dia, contato radar, suba sem restrição a nível de voo 160, direto Elefa. Subindo sem restrição, nível 160, direto Elefa, Azul 2783. posição por Rio 5973, senhor? É 3. Entrar em contato com a empresa. Então, o cara chama lá na frente, eu acho que eu nasci com vocês. Gente, então, siga o sinalizador aí. Linha do gráfico. Hotel. Formação em curso agora, hotel. Pronto, 4. Terra com hotel autorizado, Serra November, Alfa Uniforme, Aeroclube Aracaju. Vou no meu pés, decola da 17, curva esquerda, corredor forte. Torre 1895, controle 1208, aciona 0277. Solo Salvador, bom dia, vou 759. Serra Cotel, copiou o solo? Codeja, Serra Cotel. Hotel, confirmado, a 1.500 pés, restrito inicialmente a 1.000 no corredor forte até a liberação do controle, ok? Correto. 450 pessoas a bordo, Serra Hotel. Zona base, gente. Adicionamento parte da colagem, torre 1.002, ajuste. Solo Salvador, bom dia, eu vou no 759. Solo 759, bom dia, informação em curso hotel. Pronto, 4. Pronto, dentro do hotel. Solo 759, autorizado Guarulhos, via Alta Zulu no 0 até Taubaté. Nível 360. Decolagem da pistão no 0, curva direita, saída da AEL, Leda, Mótica. Transponder 5461, controle 120, decimal 8. No 759, conteúdo autorizado nível 360, Guarulhos, conforme plano de voo, Pesulo 10 até Taubaté. Decola 10, curva direita, da El Leda Mótiva, 5461 é o código transponder, é o controle de saída 120, décima 8. Protegimento correto, voo no 759, posição 62, deixa-me pronto. Demarei. Autorizado a alinhar e manter no site, após quando pronto para decolagem, Serra Eco Hotel. decolagem, o vento é calmo, Serra é hotel. Papa Mike, informação em curso hotel, bom dia. Tem condições de iniciar o procedimento decolando direto com o Pro Nordeste? Aqui o Papa Mike, voo local Salvador, fundo mil pés, decola da pista 17, curva esquerda na radial 060, se afastando a 07 milhas. O controle 120, decimal 8, torre 1895, código transponder 0121. Responda 0121 aqui o Papa Mike. Correto aqui o Papa Mike, lá no pátio do Greco, quantos a bordo? 2 a bordo no Greco, seguinte, parafusamento de decolagem, torre 895, ajuste no 012 aqui o Papa Mike. O hotel decolou aos 19, curve à esquerda, autorizado o cruzamento do campo, é forte, livrando o eixo da 1022. Reportará livrando, Serra Eco Hotel. Bruno 759, autorizado, posição meia dúzia de champ tag. Autorizado, chamarei o 759. Salvador, Serra Eco Hotel livrou o eixo de decolagem da 120. Gente, Serra Eco Hotel, chame o controle agora em 120, decimal 8, para o seguinte do forte. 1208 no forte, Serra Eco Hotel. Salvador, bom dia, o papai uniforme, Serra Eco Hotel. Papai uniforme, Serra Eco Hotel, bom dia, mantenha as condições de visuais. Ajuste no 012. Condições visuais, 1012, o Serra Eco Hotel. Controle, seria possível dar presente o sobrevoo na proa em, na vertical de Feira de Santana, depois prosseguindo para a Serra November, Alfa e Uniforme? Serra Eco Golf, quando possível, informe seu estimado para pouso. Controle, está copiando o Serra Eco Hotel? Afirmo, o Serra Eco Hotel está autorizado sobrevoo em Feira de Santana para pouso. O Serra Eco Hotel não vai efetuar o pouso em Feira. Vai tocar e arremeter em Feira e vai prosseguir para Serra November, Alfa e Uniforme, Aeroclube de Aracaju. Perfeito. O controle entendeu, só que o estimado para pouso em Sierra November Alpha Uniforme. Ciente, aguarde. O 2783, chama-se para o Recife. O 2288 e Alterne, 1353. Voa direto do Vitória. Azul 2783, chama-se para o Recife. 1288, Alterne, 1353.